Qualquer coisa proferida será gravada, analisada, estudada e, por fim, monetizada. O que é monetizada? Essa é a pergunta? Não é essa, é aquela pergunta? Ah, pergunta capciosa do dia. Como você ganharia dinheiro honestamente usando uma máquina do tempo? Eu tenho uma resposta para isso, muito boa. Então comece. Eu faria turismo temporal. Eu criaria, como eu estou no futuro, né, obviamente, então eu pegaria meios seguros de levar uma pessoa para ela olhar o passado e voltar seguramente. Tipo, vamos lá ver o rei Arthur, os cavaleiros, ver o que eles estão fazendo hoje, vamos lá. Papo arredondo. É. Vamos lá ver os dinossauros e tal. Você não quer ver os hábitos alimentares do dinossauro? Vamos lá, cara. Eu ganharia dinheiro assim. Eu meio que voltava no tempo. Honestamente. Né? E em vez de fazer o curso que eu tô fazendo no superior agora, eu ia fazer o curso que eu quero. E ia me formar. E aí eu ia ter o emprego que eu quero. Eu ia ganhar mais dinheiro. Honestamente. Uou! É legal? Isso não é honesto. É honesto, eu tô falando. Ah, honesto, mas não foi legal. É, foi honesto, mas. Eu pensei que minhas piadas eram ruins. Não, mas vou desonesto, vou dizer por quê. Porque todo mundo tem uma escolha na vida. Qualquer não. Coisa. Não, diz sim. Ou tu vai pra um lado ou tu vai pro outro. Não pode ir pros dois. Pode ir no meio. Que meio? Ah, então, ouviu? Ele joga. Nos deu uma parede, dois caminhos. É, atravessar a parede. Se você de nós. É. Se você tiver o meio de vocês. Mas você vai falar que você de nós é desonesto? Você vai falar isso dele? Você tem coragem de falar isso dele? Porque ele não era famoso. Eu só tenho uma coisa a dizer. Foi pago pra isso. Eu só tenho uma coisa a dizer. Mas ele deixou uma filha que matou o Bruce Lee posteriormente. Eu só tenho uma coisa a dizer. Vai pros dois lados. Não, eu sou pro meio. Meio que. Isso não é pra rádio. Não perca seu tempo, você vai ganhar só mais coisa pra editar. Será que vou editar mesmo? Enfim, tá, de que se trata esse podcast? As pessoas estão nos ouvindo. O que se trata esse negócio aqui? É porque a gente. Ah, elas vão responder. Pera aí que eu deixo elas responderem. É tipo. Olha só, é porque. Não, falando de tempo, né? Tempo. Estamos falando de? Sim. Tempo. Do ano. Tempo? Não. Qual o tema? Retrospectiva. 2013. E é uma retrospectiva também. Hã? Ah, eu tenho expectativa. No retrospectiva. Pra que a parte do centro que o nosso vai sair depois da retrospectiva. Essa é a expectativa. Vamos começar esse programa, que o negócio tá... Vamos lá. Desse jeito e tal, porque nesse último ano. E acabou ainda. Ainda vai acabar. É. Tipo, meio que hoje é dia 28, né? É por aí. Dia 28. Último programa do ano. É mesmo. É, tô dizendo dia 28 porque esse programa vai ser recebido dia 28. É, só que a gente usou a máquina do tempo pra fazer no dia 22. Mas somos demais. Mas também é o seguinte: é uma retrospectiva depois que o ano passou? Não, ainda é uma retrospectiva. Não, vamos fazer uma retrospectiva antes. Certo. Mais uma retrospectiva, eu tô olhando pra trás. Então tô... Vocês sabem o que é uma retrospectiva. É, todo mundo sabe o que é. Caramba, mas você tem gente aqui. Tem uma retrospectiva aí. Enfim, tem a retrospectiva, você sabe o que é e nós vamos fazer. É isso. E vamos começar falando de coisas que foram. Interessantes no ano de 2013. Isso mesmo, no ano de 2013. Meio assim que diferente. Quem começa? Eu não gostei de 2013. Por quê? Porque em todos os anos, desde o ano 2000, dava pra fazer 1 do 1 de 2001, 2 do 2003 acabou com isso. Deu pra fazer 11? 100 anos. Deu pra fazer 11, do 12 pro 13. Não, deu ainda. Não é assim. 100 anos não, 3 mil anos. Porque. Ah, não, esquece. Nossa! Nossa, cara. Não estou. Vai contar números aleatórios até voltar, daqui a 3 mil anos vai começar de novo. Eu estou defasado. Sabe uma coisa que eu não gostei de 2013? Porque disseram que ia acabar o mundo em 2012. E? O que, que tem a ver 2013 com 2012? Que ele existiu. Eu queria que o mundo tivesse acabado. Dizem que dizem. Computador, trago as ideias, trago o cérebro, mas menina não atende o pedido. Não. Eu não sinto pedido, traz o cérebro. Não, não, já tem. Porque disseram que no final de 2012 o mundo ia acabar. Então, o final de 2012 é teoricamente 2013. Tá igual um dia desse que veio uma menina aqui na oficina que foi presente e pediu uma imprimição. Vocês fazem imprimição? Não, né? Convite de casamento. Não. Não, porque isso seria uma imprimição impossível. Começou o futuro do programa, né? Meu Deus. As coisas vão relevando desse jeito. Nível, tá até que tá. Prometo que era as boas comunicações, só que não, tá de rosto. Pois é. Essas promessas de fim de ano, velho. Geralmente a gente não cumpre, né? Geralmente a gente não cumpre. Tipo a música da Rose e da Pista, a gente não cumpriu. Hã? Eu também que você espera assim. Um dia, quem sabe, se a gente. Possivelmente. Se alguém vier deixar CDs aqui com a música da Pista. Eu estou avisando, não se preocupe que o Sagat salvou suas vidas. Ah. E trouxe uma lista do Dark Horn. É. Que. Eu perdi. Eu faço outra, até mas enfim, hoje nós. Olha só, eu só queria saber o seguinte, olha, como tripla, interrompi três. Hoje é o carro, o chefe é o Zai Bibi da Linha. Da Britney Spears. Tá. Seria bom as pessoas trazerem. Trazer CDs completos. CDs completos com a gente, tipo. É uma campanha. Se você não gosta da nossa. Você tem que. Não, gente, se você é só um pedaço disso. Se você quiser. Que é demais. Que acha que tem um bumbum que quer colaborar com o programa? Traga! Você que esperou músicas boas no programa dos Regionautas nesse ano de 2013, traga essa mídia. Nesse ano de 2013 vai ser muito melhor. Não, aí a gente fala, traga sua música. Você né? Tá enjoado aqui. Você não tinha o Dark Vale por cima. Cada um traz a. Não, eu tô copiando um pouquinho, né? Outro programa, mas é uma boa aqui pra ler, não precisa um pouco você colocar o mesmo nome. Traz, né, uma lista de músicas no CD que é se prestar a gente vê a possibilidade de talvez colocar no programa só se a gente tiver fim. Ouviu ainda, se a gente puder, porque a gente está no Amazonas, uma coisa não mudou em um ano. E aí, se aqui é ainda é isolado. Músicas foi escolhida, não se preocupa, não vai ganhar nada. Aqui ainda é um lugar isolado. Aqui ainda é um lugar isolado, a gente tem dificuldade de baixar música. Então, quem puder colaborar, tá? Peraí, aí vocês falam, não, traz a música que você quiser, menos forró, axé, pagode. Exatamente. Não, a gente diz que é música. É isso aí. Vamos deixar. Deixa ser música, não pode ser forró, não pode ser axé. Vamos deixar uma coisa bem clara. Entendeu? A gente não passa essas músicas no programa dos Regionautas porque. Porque música dia toca, não se passa. Só o dia todo. O dia todo é isso. A gente vai passar a mesma música que passa o dia todo. Cara, mas antes disso do que o. Vou falar em música, vou falar em música. Eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa que fez parte das nossas vidas e que se foi, Reginaldo Rossi. Obrigado. Tá mandando uma mensagem para ele. Obrigado por sua passagem, mas. Ele está recebendo legal. Mas até agradeço. Mas não tocaremos suas músicas, esteja onde você estiver. Pelo menos garçom, né, mano? É, galera. Se bem que a gente tem um garçom aqui, né? Tá, e agora pra vocês, uma música do Reginaldo Rossi pra vocês relembrarem esse cara que foi da hora. Só que não. Isso aí. Só que não. Aí eu ainda pensei em fazer uma homenagem pra ele. Você é garçom aqui. Você é garçom. É, sabe garçom, garçom. Sabe uma coisa interessante? Garçom. Ah, é? Inclusive, antes de interrompendo aí, Edgar, vou mandar aí um agradecimento pro grupo, pra equipe de garçons aqui de Tapotiaga, que fez uma homenagem para o Reginaldo Rossi. Justamente, tá tudo bem, né, garçom? Aí tá, aqui, uma coisa interessante é que o Reginaldo Rossi, ele começou como um imitador. Ele começou imitando o Roberto Carlos no tempo da Jovem Guarda. É, porque assim, ele tem a voz parecida, que o Roberto Carlos fala assim, peixe, ele fala assim e tal. E o Reginaldo Rossi, ele tenta, imitava isso primeiro. Tipo, Reginaldo Rossi. Não, como é que é? Roberto Carlos. Roberto Carlos e Silvio Santos juntos? Deixa eu ter dito. No mundo paralelo, todo final de ano toca Reginaldo Rossi. É. Cara, que deve ser um mundo muito melhor, cara. E no mundo paralelo, o Roberto Carlos morre. Eu achei legal foi o pulo. O que eu estou fazendo aqui, eu não vou. É legal o pulo fazendo aquele comercial do filme dele na Globo. Quem? Globo. Na Globo, eu falei Globo. Quem? O pulo do Kung Fu Panda. Ah. E você que acha que ele vai ter Roberto Carlos, não se engane, vai ser Kung Fu Panda. Ah. Algo muito melhor. É o que é, eles ganham isso por eles terem os dubladores trabalhando na Globo. Não, sabe o que é mais legal? Eles mesmos estão discutindo sem imagem do cantor. Cara, é isso aí. Não, eles estão dizendo assim. A Globo tá lá, ela é grande e tal, pra quem for para o nosso trabalho. Não, é. Ainda que começando, tentando se dar bem na vida. Não, não é como aquela outra lá que falava assim, ir lá, sei lá, né? Que começar. Não é como a outra que pelo menos tenta atingir o oponente e aceitar fazendo jogo, tipo, jogo inteiro, né? É, com ela mesmo. Tipo aquele episódio do Simpsons que o Bart, ele não pega a última volta do campeonato e todo mundo odeia ele. Ele começa a falar que ele mesmo se odeia. Olha, eu odeio, vamos ser amigos. Tá bom. Então vamos lá. E aí, o que aconteceu nesse ano que foi bizarro? Alguém que roda tomou um raio no meio do peito. Só que não. Isso sim foi bizarro. Eu sou demais. Estarei pescado com a pau. Foi demais. Sem cicatriz. É o fato da minha mulher, cara. É feio demais, né? Isso é da hora. Eu já vi um vídeo de pai. Para os fracos. Não é bonito, não. Não é. O cara perde a vontade, cara. É. Já não vou ver. Nossa. É feio, velho. Tu tá virando gay? É isso que eu tô dizendo? Não, para os fracos. Isso vai pra. Vai ser um sem corte. Não, você está ouvindo isso é porque foi um sem corte. Não, cara, ainda bem que eu não vi isso. Escapei. É, cara, não dá, não. Tá bom? Mas quem também ia querer que você tivesse visto o olho assim? Não, cara, eu fiquei. Nada contra, isso que eu falo. É psicopata, né? Olhou assim. Meu irmão, o que é isso? É sangue, um negócio saindo dela. Não é só, né? De sair um monte de negócio esquisito, até o que saiu por mim. É o moleque nasce azul. É estranho, cara. Cara, muito Tá bom. Olha só. Tá, vamos lá. Olha essa notícia bacana aqui. Mulher liga 15 mil vezes para a polícia. Oi, eu tava vendo isso aqui também, cara. Ah, tudo. Tá, eu Tá copiando. Tá, só pode dizer que... Vamos analisar a reportagem. Tá ligando 15 mil vezes. Cara. Por quê? O que vocês acham? Acho que ela foi assaltada 15 mil vezes. Não. Isso aí. Sei lá, ou ela gosta de alguém da polícia? É. Provavelmente. Não é tudo. Não é, cara. 15 mil vezes em 6 meses. 6 meses. Quais são as chances? Tipo, olha lá, policial. Deu um gato na árvore. Quantas vezes por dia? A mulher passa o dia todo ligando pra polícia? É, praticamente. Não, meu. E ela só ligava só pra o pessoal prender o pessoal que ela conhece. É. Isso é sinistro. Meu irmão. Tem xixi na tampa do vaso pra ninguém. Não é bom da ideia. Minha mãe não comprou meu iogurte. Meu iogurte. Prendi ele. Cara, isso é no Brasil. Tipo, minha mãe. Adivinha. O seu bicho. Japão. Osaka. No Brasil ela não conseguiria ligar. Não. No Brasil eu acho que 15 vezes. Não, se é a possibilidade seria a maior. Ela quer ir. Não. Ninguém atende, liga, adianta. Não. É, essa seria bem menor. Seria muito mais difícil. Tipo, 15 mil vezes aqui. Ligar 15 mil vezes aqui com o nosso serviço maravilhoso de telefonia. É, obrigado, companhia telefônica, que nós não vamos dizer o nome do bonequinho. Moleque morto. Seu serviço é uma droga. É morto. É, em quem você vai pra versão sem cortes, enfim? Não. Aqui é o último programa. Que seja o último programa. Então, vai ser o último mesmo. Mais. Não. Se a gente extrapolar, não tem mais. É o último, literalmente. Galera, um acontecimento muito louco na vida de vocês em 2013. Ah, doido, a manifestação. Eu levei um raio. Eu entrei no regional. Coisa mais bizarra que eu já fiz. As manifestações que tiveram. Ah, sim. A gente teve aqui, a gente foi coisa. Foi na sua vida. Não, cara. Foi, ele participou. Eu tava com a gente de segurança, velho. 3 mil pessoas vindo na tua direção. Ah, não. Uma porrada, velho. Eu estava do lado dessas 3 mil pessoas acompanhando, tem até vídeo do evento, e eu estava acompanhando. Todo mundo. Você não estava daqui, olha. Não, eu estava daqui. Eu estava daqui. Ele estava na segurança de lá. Você estava onde? Acho que tem boa vista. Mas aqui em Tepoatiara o movimento foi pacífico, foi coisa com tipo 10 pessoas. Foi pacifista. Curiosamente, muito da hora mesmo a galera lá e o Dark Olho com aquela máscara dele de plástico. Não, é de papel. Então, imprimida e plastificada do Vem Vingança. Ela é feita, ela dura 100 anos. Imprimida, cara. E ela não dura assim, ela tá molhando, já tá ficando. Não, essa máscara é zoada, porque ela é. Ela é exclusiva. Ela é. É tão tenso que, tipo, o cara vai botar a máscara, cara, assim, que ele vai esconder a identidade dele. Tipo, ele tá usando a máscara achando que vai esconder a identidade. A pessoa olha pro lado dele assim, ah, dá que roubo. É 15. Não, ninguém tem essa circunferência. Tipo, só. Enfim, eu achei interessante a situação do Sagat. Sagat é boy. Tá, você viu não sei quantas mil pessoas na sua frente. Você se sentiu em mim. O que que aconteceu? Era duas. Ele não tem muito contato. Matrix. Tipo, tu deu de cara. Ah, meu irmão, quem viu a gente metia o lugar. Não dispensou ninguém, não. A gente pegou a bola da PM e falou, tá, pode. Se vier parceiro, o que a gente faz? Eu não sei, tá porrada de gente aí, pô. Não, cena épica, Sagat dando porrada no de manifestante. Não, mas foi, cara. É complicado, velho. Muita gente, cara. Ia ser tipo o jogo Fatal Final Fight, né? Não, ia ser tipo. No último dia foi tipo Matrix. No último dia, com um monte de. Assim, nós estávamos conseguindo acompanhar eles pela rede social, né? Vendo eles marcando tudinho, informantes e tal. Eles ficam marcando pra no último dia mesmo, porque teve aquele. Um recesso, eu acho que foi de 5 dias que nós fizemos a manifestação, e teve o último dia. Esse último dia, mas não foi autorizado pela Dilma, né? Nesse último dia eles tinham se reunido, mas pra chegar lá já quebrar, arrebentando tudo mesmo. Quero pegar de malandro. Aí, a gente forçou a segurança, a PM, a tropa de choque. Quer falar que era o último dia, mas não era o último dia. É, aí mesmo, era pegadinha. Bomba de gás, bala de borracha, a gente no meio do tiroteio, gente correndo, gente muito acente. Mas os manifestantes que vieram pra cima foi muito legal, cara. Eu gostei. É, muito bacana, mas ao mesmo tempo desse mês, era muita gente. Sabe uma coisa? Sentir medo é meio. Sabe uma coisa que eu achei muito maneiro desse ano? É que finalmente caiu a máscara daquela criatura chamada Justin Bieber. Vê, digamos assim, aquele cara que as meninas viviam chorando por ele. Aquelas fãs. Vivem? Não, vivem. Elas não aprendem. Cara, olha só, se você é fã de Justin Bieber, depois do que ele fez no Brasil, meu amigo, te mata. Vocês viram o que aconteceu com ele no Google Watch? É. Não, não. Não, aqui o Bieber que é o Watch. Ah, é. Ele fez filme. Vocês viram? Não, olha só, ele chegou lá todo alegre, levantando o prêmio dele e o pessoal. Ele é simplesmente consciência. Olha só, aqui no Brasil, olha só, ele passou, atrasou horas no show, interrompeu o show. Vamos ver. E o show hambúrguer, isso, não dá isso. Cuspiu nos fãs. Não ficou lá pra que tacassem mais garrafas nele. É, eu chego atrasado e ainda saí antes do horário. Tinha bicho hotel. Se você é fã do Justin Bieber, cara. De Justin Bieber. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Ainda criou mais uma subcelebridade no Brasil, que é coisa que a gente não precisa. Que é aquela menina que ficou com ele. Que filmou, mano. Que filmou ele dormindo, disse que ele era bravo, um monte de coisa. Não, ainda teve isso. Chegou um monte de menor pra casa dele, fez lá a festa. Foi em rede nacional. Tá fazendo alguma coisa? Não, tipo, tá bom. Então, ele tá usando drogas, mas a gente não. Né? Tá com aquela cara de. A gente tira a roupa e a gente não. Com aquela cara do Zina lá. A menina com aquela cara do Zina. Ou não? Não, aí eu penso. Aí eu penso. Não, aí o que é que eu perdi, assim? Que aí eu o cara foi lá. Eu vou Zina aqui. Lá de cima, vem pra cá. Andar. É, faz o caramba, pega a menor de idade. É, faz. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Não precisa ser muito inteligente pra saber. Então, vamos ver alguma coisa? É crime, cara! É crime, poxa! É. Mas só que tu. Mas alguém vai fazer alguma coisa? Não vai, por quê? Porque é Justin Bieber! Tipo, cara, é sério, se você tiver fã do Justin Bieber no Brasil, parabéns! Quantos por cento de jeito? A Argentina ali embaixo, desce, 8 horas de carro, tu desce, chega na Argentina, que é lá que é teu lugar, parente! Quantos por cento tá pedindo uma cara de ouvir? É sério, cara. Eu ia imaginar, tipo, cara, se tem uma coisa que eu não concordo. A minha sobrinha, ela escutava. Depois disso, mano. Amém. Proibido escutar. Esse cara que eu dele lá em casa. Se esse cara vier, protocolo social, tacar alguma coisa nele. Sério, se ele vier no Brasil, que eu digo, eu pego o CD e quebro. Esses gringos estão muito mal acostumados. Tem uma galera que não quer vir jogar aqui no Amazonas, em especial, porque com medo de pegar ferrada de mosquito. É isso, isso é mal. Um dos fatos que aconteceu em 2010, a gente descobriu que os caras são todos borrão. São todos borrão, os gringos. Não, mas vamos admitir, hein? Aqui no Brasil. Não, peraí. Não, é verdade. Os americanos. Cara, imagine, os hardcore aqui. Galera da Inglaterra vem jogar no Manaus, mano. Os caras são mais brancos que o UFC. Pegar o sol de 40 graus na costa, mano. Olha só. Só camarão, mano. Isso se chama esporte. Isso se chama esporte. É você estar preparado para fazer cumprir a sua função, seja qual for a sua. O nosso colega, o cara até é um atleta, por isso. Tá preparado para. Você vê que não é legal, mas é. Thiago, o Agache não sabe meu nome, meu nick, ele não lembra mais. Agora eu sou o colega aqui. O carinha que eu tenho importante. O carinha que mora logo ali. Eu vou passar o dólar. Olha só. Ó. Sobre essa questão. Eu só dei uma coisa a dizer, vamos levar a flecha de índio. Vamos levar a flecha de índio. A delegação que vem aqui, porque olha só, já é uma, vamos dizer assim, um grande problema. O pessoal já tava marcando de roubo a eles, até aqui a gente já tem problema com o pessoal lá do sul, que olha só, lá caiu metade do estado, aqui só cai o cara da nossa obra. Aí querem parar em nossa obra. Loucura que eles já estão planejando para roubar mesmo, não literalmente, mas na indireta. O lanche, a refrigerante lata, com a coxinha, 15 conto. O quê? Tipo, sabe como é? Tá padrão, mas 15 conto. Roubo padrão FIFA. Malandro! O cara pra sobreviver. Não, tem que ter o que? A galera, não. Então hoje em dia, vamos pegar nossa barraquinha. Brasil, né? Você compra uma coxinha e paga um frango. Não. Vamos pegar a barraquinha pra deixar no preço normal. Falou 1000 vezes mais que os outros. Gente, falando em Copa 2013. É, cara. 2014. Não, 2013, preparações. Confederações. Copa 2013 também. São geradas confederações. Então, mas ele não falou confederações. Tipo, aquela questão, eu já vi isso na internet, aquela questão da FIFA proibir de vender acarajé. Acarajé? Durante os jogos, é. Acarajé é outro patrimônio, cara. É patrimônio. Não, o negócio é bem. Água de coco. Ah. Pra mim, tanto faz. Olha, eu vou admitir, eu ia falar isso, mas eu me falo. Caraca, eu pensei duas vezes. Olha só, eu pensei duas vezes. E o pior ainda, esse ano surgiu uma porcaria chamada Cachirola. Alguém viu uma Cachirola? Quem? Não, peraí. Do predador. Chaça com a isso aí é outro roubo. Não, é outro... Isso aí é uma cultura. É. Uma galera aí que não sei de que estado. É. E só foi lá, aprimorou, vai vendendo. Não, ia. Porque a Cachirola, olha só, se você nunca ouviu falar esse nome, acho que é uma tribo indígena daqui. Cachaça com cego. Não. Ia ser a nossa vuvuzela. Ia ser um chocalho maldito, feito de plástico. Maldito. É, imagina assim. Uma bolinha, um apito, sem aquele buraquinho pra sair o ar, só pra ficar balançando. Seria a evolução da vuvuzela, tipo. Seria a vuvuzela, mas sabe um negócio que eu achei engraçado. O cara nasceu, cresceu, é corneta, foi pra porcaria da Copa lá do mundo. Lá chama de vuvuzela, agora no Brasil mudou o português. É porque. Não, provavelmente vuvuzela quer dizer corneta. Linguagem popular. Não, mas o problema da Cachorro é o seguinte: fizeram um concurso de design pra ver qual ia ser o instrumento que ia simbolizar a Copa do Brasil. Fizeram essa porcaria. Aí tá, chega no primeiro jogo de teste lá no início do ano. O cara faz uma besteira em campo. Todo mundo que comprou a Cachorro fica jogando no frangueiro. Aí o resultado que a FIFA diz: não vai ter mais Cachirola. Cara! Se é uma besteira, eles terem perdido tempo com aquilo, o nosso governo. Cara, eu não sei o que eu pensar. Enfim. Daqui a onde está se movendo? Essa Copa vai ser inferno, só digo isso. Vamos lá. É. Acontecimento. Não. Tinha um cara de Thundercat que tinha uma Cachirola, né? É, não. O mais inútil de todos até hoje. Agora é Cachirola. Enfim, gente. A gente tava falando aqui de acontecimentos especiais na vida de vocês. E só o Salgado falou. Esse acontecimento desse ano? Mr. Pink, você está aí preso nesse celular? Tá pesquisando. Olha aí um acontecimento muito louco na sua vida, né? Em 2003. Ele entrou pro Aeronauta, foi isso que ele disse. É um acontecimento e é uma loucura, então conta. Eu também entrei pro Aeronauta. Tipo de. Não, você já tá copiando. Não, literalmente ele entrou. É mesmo, ele entrou. Mas tu subiu de patente. Deixou de ser cadete, né? Tu era o cocô do cavalo do bandido. Enfim, isso não é relevante. Vamos falar agora de coisas bizarras. As nossas vidas. Ele fala de você. Eu tô falando. Eu levei um raio. Coisas bizarras. A gente já mencionou esse posto, então não vamos contar os detalhes. Vou ligar, entrou pra ele, nosso. Mais bizarro que isso. Por que seria bizarro? Só o Dark Boy. Olha pra ele, olha pra ele. Olha isso, querido. Uma pessoa. Ele imita o poderoso que fala a palavra, né? E é mais bizarro que acontece. É porque eu, pelo menos aqui, não tem muito esse poder de. Tá falando tá bom. E tu? Tá falando muito, e aí? Cadê? Tá falando nada. É isso aí, que fato bizarro. Fato bizarro na minha vida. É. Você. Entrou pra tirar. A minha vida é chata, cara. Tá bom, então vamos continuar. E trabalha no negócio público. É chato, minha filha. Vamos continuar. Olha só isso aqui. Se você queria ser outra pessoa, você não queria ser o UFC. Só isso. Olha só aqui. Ó. Na Inglaterra, Londres, mais exatamente. Não! Olha só. Um velho de 92 anos. Não, é seu jovem. Um jovem. Uma criança. Não. Esse foi o meu filho. cigoto de 92 anos. Não, peraí, vai. É o pessoal ainda. Olha a história, olha a história. Foi proibido de comer vodka por não poder comprovar que era maior de 18 anos. Imagina, o velho chega lá. O velho chega no bar. Cadê a tua identidade? Eu esqueci em casa. Então tu vai comprar? Porque tu... Como eu vou saber se tu tem 18 anos? Eu já comprei com meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Agora tu olha. Onde foi isso? Olha só, era um velho sem cabelo, uma barba gigante branca, aquela pelando caindo, dentadura. Tô Tony Ball, não, Manuel. A pessoa foi, ela foi muito. Como eu vou saber que eu tenho 18? Ela não era detalhista, ela simplesmente. Eu acho que ela tava lá atendendo sem olhar pro rosto. De 16 netos e 19 bisnetos. Quem é esse? É o Tony Ball, o cara que foi barrado. É um jovem de 93. Quer dizer, são esses gringos que não querem vir jogar aqui. É. Olha o nível da galera que não quer vir pra cá. Qual é a próxima notícia? Próximo, vai agora. Ah, já fechei aqui, vai todo. Vai, gordo, escolhe você. vamos falar agora de acontecimentos. Não era. Deliciosos na vida de vocês. Uma coisa super bacana. Delicioso. Que foi assim, tipo, pô, aconteceu isso aqui. Nasceu minha filha. Tá feita. Nasceu minha filha e já vou avisando. Eu estou de olho nela. Fique longe dela, homem. Ela tem teu rosto. Sei lá, uma coisa. Assim. Não dá eles ficarem longe, não. Não, deixa eu dizer. Você também, ali, ó. Esse é do meu. Surpresa, mantendo a mão de vocês porque o meu nasceu primeiro. Uma coisa que eu achei legal foi 2015. Uma coisa que eu achei legal foi. Sagat entrou no Regional. Sinceramente, é mais pior do que eu esperava. A sua vida, assim, entrou no Regional, pelo que eu tô vendo. Foi muito bom. Mais ou menos! Ele mora no meu dia do Regional. Ele é o Alfa do Regional. Todo mundo falou um dia que a Puxa Jonatas e o Sagat vem a repetir. Foi muito bacana a manifestação. Cara, que vida é essa? Um dia eu serei quase tão legal quanto você. Não, mas entrar pro Regional foi um bacana também, cara. Foi legal. É, da hora. Tipo, na época, né? Agora, tipo, é, não, tá baixando. Mas sei lá, eu fui pra crescer, eu trabalhei bastante. De graça. Uma coisa legal, gente. Uma coisa legal. Tipo, as pessoas que. Aconteceram tanto coisas bizarras quanto coisas boas. As pessoas têm que valorizar essas coisas que acontecem. Sabe uma coisa? Tem uma coisa bizarra que aconteceu isso foi esse ano, né? Aquele incêndio na boate. Não. Foi no início do ano passado. Foi final do ano passado. Acho que tinha esse ano. Foi por aí. Foi início desse ano. Dá claro e corta isso depois. O detalhe, sabe o que é? O nosso ouvinte ele deve estar pensando o seguinte: cara, esse pessoal do Regional está muito informado. Tá sabendo legal. Sabe, se tu sabe mais, vem aqui e fala isso aí. Pensa que é fácil gravar isso? É tudo improviso. O interno do podcast é muita coisa. Gente, programa de televisão 2013. Ah, 2013 é. Como assim? Tipo, o programa é muito bacana. Divertido, sério. Foi a maior que a Globo fez depois do Zorra. Eles conseguiram. A Globo superando mais. Não. Não é um programa pra um cara legal? Inteligente? Assim, todo mundo num programa só. Eu não sei você. Não. Mas eu até gostava assim, de assistir também o vídeo show. Agora bacana. Só que foi ficando chato. Não, até o vídeo game com a Angélica. Negócio bacana, né? Vamos mudar a cara do vídeo. Tipo, rapaz, né? Se eles fizeram colocar essa porcaria aqui na cara. Quem é que é o Camargo? Quem é que é o Camargo? Ah, já, o melhor. Vocês são da rede. Vocês terminaram a sua chave. Um dia que eu tô assistindo, ela deu azul. Tipo, a gente vai ter que baixar isso. Não, meu amor. O que eles colocaram do cachorro genérico? É, filho de macaco. Filho de macaco. Porque olha só. Assistiu uma de uma menina que tava com câncer e ela jogava futebol. Agora eu vou poder assistir só o filme da Band, ou seja, só Steven Seagal. Só Steven Seagal. Só Duro de Matar, Nascido para Matar, Matado para Matar, Matando para Matar, Matando para Matar, você vai ter que saber. Tá. Mas uma coisa boa que a Band tá fazendo é reviver esses filmes dos anos 80. Isso. Que a Globo parou com a coisa que a Band tá fazendo é ser boa e agora tá sendo ruim. É, cara, vai passar How I Met Your Mother, vai passar seriados legais. E a Globo tem o quê? Cortou TV Globinho, cortou a Sessão da Tarde, aumentou o encontro, botou. Não, Globo, não é assim. Não. Será que ela acha que não tem mais criança no Brasil? É isso? E pra... Bom, ainda tem o Duck. De cálculo, vou aquela porcaria daquele tal de Zeke Cole à tarde. Nossa! Cara, só à tarde! Zeke Cole é da hora, pô. Realmente, tirar a sessão da tarde. Ah, calma! Calma! Não, não, pera aí. Calma! Casa, acaba ou Vale a Pena Ver de Novo? Sessão da Tarde vem um filme, depois Malhação. Que filme é esse, cara? Mas como vocês são pobres, a TV aberta, aí passa a sair pra você, venda. A novela da gente começa 10 horas pra você, né? Não, vi a ostentação aqui. Eu vi ajudando que tem um receptor. Eu tenho papo. Eu vou ter tudo. Sei lá, marshmallow com açúcar, aí fica gordo, no chocolate quente, aí fica gordo, depois vai pro Xbox dele, né? Não, ei, vocês não se veem o padrão, tá dos prateleiros. O padrão já é visível, não é? Cara, você não deveria saber essa música. Ah, eu estou ouvindo, porque sabe. Não, vocês veem, o padrão televisivo, entendeu? Então, TV aberta. Os desenhos antes, os desenhos. É! Darkwing Duck. Darkwing Duck. E Jake Botox. Morreu. Na TV Cultura, pra ser mais exato. É na TV Cultura. Foi na TV Cultura. E é a primeira temporada. Historinha dos Dragões, é. Não é. Não. Ei, bacana, pô, pera aí. Eu fico imaginando como que ele era. É porque ele é gordo. Tinha dois de cabeça. Metade, outros metade. Tipo, dois dragão, né? Vila César. Não, uma era uma dragoa. Vila César, sim, é legal. Que era bacana. Vila César. É, lá tinha o capo, o sapo, o resto era sua graça, né? Vila César e os Muppet. É. Aquele conde que contava as coisas. Um limão, dois. Limões. Agora, sabe quem tá superando mesmo? Porque a Band me lembra, sabe quem? Me lembra a Manchete clássica. Por quê? Porque a Manchete evoluiu pra Band? Não. Evoluiu não é a palavra. Evoluiu na palavra. Como a gente evoluiu? Olha só, porque de manhã. Digital, televisão digital. De manhã tem aquele programa bacana, Tartaruga Ninja, Transformer, de manhã. Tartaruga Ninja na Band? Tá. Ser aquela 3D. É. Aí depois. Passa aquele mais assim na Nickelodeon. Passa aquele seriado também na Nickelodeon. Aquelas coisas meio puxado de recado, sabe? Aquelas coisas mais melosas. Mas aí a tarde tem Simpsons, Futurama. É. Tu quer coisa melhor que isso pra uma tarde? Cara, deu Walking Dead. Morreu. E quem me ouve? Cara, eu queria ter esse tempo de. Cara, eu só sou televisão. Eu tô esperando. Eu tô esperando a Rede TV falir, cara. Como que ela ainda tá em Rede TV? A única coisa que prestava. Tipo, ela pagando enganosa com a televisão. Mas não. Porque é o seguinte, a Rede TV era um canal que tava sumindo, cara. É. Tinha Pânico, tinha Ninho, que tava matado. Porque a Rede TV ela tinha aquele costume de fazer comercial de programação. É, tinha. Mas às vezes não passava a programação que ela. Tipo, um monte de filme. Filmes não sei o que pra final de 2013. Da não vi nenhum passar. Exatamente. Não, acabou, exatamente. Cara. Exatamente. A gente teve o Pânico, perdeu pra Band. Tinha anime, que era a novela da Malhação. Todo mundo assistia anime. Era Fumeto, era Super Campeão, era Hunter vs Hunter. Era muita coisa bacana. Perdeu tudo. E da tinha Ilha dos Desafios. O que sobrou? É, a Tarde é Sua e Telefone. Não, agora tem o aquele cara lá das pegadinhas. Como é que é do encontro lá que ele pega um cara lá pra o cara pra dizer que era cachorro e que é pra mulher dele, que não é? É o João Kleber, é isso aí. Você sabe, cara, é isso aí. Geralmente é o segredo de alguma coisa, tipo, ó, eu guardei por anos que era um cachorro. É, aí chega lá. Cara, é pior que o passei rapidinho pra ver se era um casal gay que tava lá. A gente que tá fazendo isso comigo, ó. Não acredito. Aí ele vai agarrar essa perua. Ai, eu não acredito. Aí eu vou quebrar a cara dele. É sério. Cara, eu acho que o programa desse bicho é legal, né? Porque ele filma o cara, ele segue o cara, ele mostra o cara ao vivo sem autorização dele, né? É. Pra quem não entendeu, isso foi sacado. É interessante. Caramba. Outra coisa. Porque você não tava fazendo pra estiver sendo sagaz. É. A madruga, nem a madrugada da Globo se salva mais. Não, de mais uma vaga Gaspazinho. Esse dia tudinho. É isso aí. Eu tô falando, agora eu vou assistir Corujão, pelo menos isso presta. Daí fica lá, hoje não exibiremos Corujão por causa que não sei o que lá, fiquem com aquela missa. Maravilhoso. Ok. Não, antigamente, se você. Eu tô falando de uma vez, passa um faroeste bacana. O canal rural e o do gado. Eles são bons, são passos filmes do Terence Hill, do Bud Spencer, e é muito dia bom. À noite, sábado. É. Outra coisa. Outra... Tinha que ser. Foi Band à noite, Cine Privé, acabou também. Que tá bom, enfim. Não, mas voltando a Globo. Não, só tô falando nada. Não pode mexer. De madrugada passava Bones. Bones é um seriado tipo CSI. Passava Family Guy, passava American Dad. E hoje que passa um Mulzinha, aqueles dois corvos do Farid que fumaça. Eles são decentes, cara, mas tipo, cai no âmbito. Eu esperei só passar o Luzinho. Cai no âmbito do papai. Eu tô assistindo tanto aquele loop que do decora tudo. Chega a perder a graça, cara. Não é tão legal quanto o Pica-Pau, que dá pra assistir bastante. Cara, Pica-Pau. Pica-Pau na Record. Não, ele passa de manhã, Deus sabe. Passa todo mundo no Eclipse, sumiu. Não, ainda passa. Passa de noite. É. Cara, eu não vejo televisão. Então fala. Televisão aberta virou um estilo. Tipo o cara que fechou e fala que não tá querendo nada. Assim, mas aí o nosso ouvinte deve estar perguntando: o que que isso tudo tem a ver? Eu cheguei que não tem nada, a gente perdeu. Na verdade, tem a ver. Transformou, né? Televisão. E esse é o ano que se consolidou, que a televisão tudo ficou uma bela porcaria. É linda, né? Retrospectiva 2013. Mas não se preocupe, televisiva. Janeiro, Big Brother. Ai, meu Deus. Gente. Retrospectiva 2013. Ele merece um podcast só dele, do Big Brother. Em relação à televisão, qual é a meta que vocês dão aqui? Certo, zero. Não, a cultura tá ganhando espaço. Ela merece. Ela trouxe Doctor Who. Tem que tocar cultura. Ela de palhaço, é legal. Ela trouxe Doctor Who, Don Quixote. São desenhos tão legais que fazem parte da nossa infância, mas eu consigo assistir hoje em dia. Agora quando tá até hoje dos Dora Aventureira. Cara, a música do Cocô é muito legal. Eu sou Cocô e tal. Não, O Mr. B tem idade mental de 4 anos. Achamos isso. Mr. B assiste Dora Aventureira. Não. Aí a gente tem uma relação com esse cara, né? Você tá vendo a pedra? Jura? Pedra? Cadê a pedra? Exatamente, eu tô assistindo isso, cara. Você consegue ver a árvore? Não, eu consigo, só já mando. Deixa eu ver o rato. Aponte a árvore para mim. Agora a gente vai evitar a árvore. Você disse aí? Não, sou idiota. Quase que tem muita. Ela fica te encarando. Vamos continuar. Você adora? Não, eu percebi que você, né? Porque realmente adora, né? Fica aquela cara de pastel olhando pra ti, né? Pode! Aí vem aquele cursor, aquela pausa, clica lá, aí fica. Só que ela não olha. Aí ele falando aí, ele fica olhando pra gente. Dá até vontade de dizer: olha pro lado! Olha pro lado! Não, mas os macacos de bota vermelha, mano. Não contente com isso, vai ao Brasil, vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa Dora Aventureira, que é Peixe ou Nauta. o bate-pau. E pior que ele tinha essa frase invadiu mesmo, que é bolsa, é cadeira. Quanto é o teu peixe-lata? Então isso é fator retrospectiva 2015 desenho, não tem zero? Zero. Zero. Se não fosse desenho, se não fosse. Peraí, só que fiz um show, agora de aventura. Que botox, que só. TV aberta, aberta. TV de gente, não de gente rica. Ostentação, desculpa. Você é gente? Não, é de gente. Falamos de TV, vamos de desenho em si. Vamos falar com a tua música. Tá bom. Ah, cara, não prestou não, velho. Tipo, nova sensação. De 2000 pra cá não prestou. É. Música boa, acabou em 90. Tá bom, né? Aquela tal de Miley Cyrus criou a asa, né? Fez aquele escândalo todo de vem. Criou asa de demônio. É. Aquele negócio criou asa do capeta. E é pior que a asa de cabo de demônio. Tá ligado que ela é filha do Ozzy. Ih, cara! Quem é filha do Ozzy? Miley Cyrus. A Hannah Montana. Hã? A mãe... Ela é do Ozzy. Tá explicado. Tá explicado. Foi esse ano o especularam que ela podia ser filha do Ozzy. A mãe dela era, tipo, assessora do Ozzy. Que palavra ela bonita. Ela traiu... Cara, é o Ozzy. É o Ozzy. É. Que palavra bonita, especularam. Vamos verificar aí, vamos analisar a informação. Cara, imagina o que a Carla vai fazer daqui a alguns anos. Então, sim, por isso que ela. Tipo, a Miley Cyrus evoluiu pra Lickitung. Tipo, por isso que ela funcionou nesse negócio. Esse troço desse. E ela parece com ele. Não, parece. Não. A maior ignorada do FC de 2003 acabou de acontecer. Por que? Não entendi o que eu falando, porque. Falou. Sabe uma coisa triste? Muito triste que aconteceu. Okay. É quando tu vê um ator assim, como o time, que aquele dos Velozes morreu. Mas teve uma coisa mais triste do que isso. É. Sabe quem ia ficar no lugar dele no filme? Ah. Justin Bieber ia ficar. Ia obrigado, Vin Diesel. Obrigado mesmo. Eu sou fã desse cara, ele me diga. Eu sou fã do Vin Diesel. Imagina só a cena. Um brucutu, um cara que tá digno de estar no mercenário, já dizem pra ele: você vai contar esse dado de Justin Bieber. Ele olha pro agente dele e pergunta: o que você tá fazendo? Cara, eu acho que naquele momento ele se desenvolveu a habilidade de lançar a raia pelo olho. Cara, a careca dele abriu assim, saiu um míssil. Vamos ver o que aqui. Como que seria o Justin Bieber no mercenário? Do Paul Walker, do que ele ia fazer lá? Ele ia morrer, se deixa eu ver, a gente tá falando de Paul Walker, Velozes e Furiosos. O cara puxa mercenário. Caramba! Eu disse, abrindo parênteses, o que que aconteceria com o seu? Bieber entrar em mercenário, esse é um cadáver. Você é boneco de treino pra fazer. Eu sou o corpo sem vida de um cadáver morto. É a única forma que eu vejo. Cadáver. Não, tipo, primeira cena. Tem aquela parte que a gente vai fazer, tem um monte de galinha e elas morrem? É. Que seria galinha. Do filme vai ser levando tiro na testa e começando o filme. Aí, alguém querendo, sei lá, se vingar, porque eu quero mostrar que o papo dele ia ser igual do. Qual foi o filme que o Rodrigo Santoro? Apareceu só pra morrer, puta. Não. É um filme aí que ele fez de coadjuvante, que ele só apareceu, morreu. Até hoje eu quero assistir o episódio de CSI onde o Justin Bieber morre. Eu quero mesmo. Ele é o serial killer lá e ele morre fuzilado totalmente. Caramba. desculpa, tu tá errado. É roubo, tu tá errado. É muito lindo, uma cena muito linda. É lindo, é lindo, é lindo. Eu vi uma montagem que fizeram com o Morre Diabo atirando nele, foi muito legal. Cara, foi legal. Cara do quê? Palhaço. Mais uma conta. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Mas uma vez, morre, diabo. É incrédulo. Tem uma semana depois ele se asfixiou com a camisa dele. Ele matou a mãe dele, obviamente. Não, obviamente deve ter sido alguma coisa. Uma semana depois ele foi preso depois. Quando não interessa pra você, palhaço. Quando passou o efeito da droga. Quando ele viu onde ele estava, que situação ele estava. Mas sabe uma coisa triste que aconteceu com o Paulo também? Tirando o corpo. Que logo depois que ele morreu, morreu o Mandela. Aí ninguém se lembrou mais dele. Não, tipo, eu tô gostando que a galera no Facebook tá criando milhões de páginas aleatórias. Aí depois que fizeram do Paul Walker, né, fizeram do Nelson Mandela e tal. Aí eu vou curtir essa pegue aqui do Silvio Santos antes que ele morra. Eterno do Faustão antes dele morrer. Cara, já tem um monte dessa. Já estão fazendo demolição no Facebook. Agora, essas páginas estão com nada a ver, mano. É isso aí. Agora, sabe uma parada muito triste? Vocês lembram de Amanda Barnes, aquela menina que o Grande Mentiroso junto com o Malcolm? Aquela menina que fazia sucesso há uns 2 anos. Ah, sei, foi isso. Essa parte que ele vai parar de falar. Amanda Barnes, ela fazia sucesso. Uma menina que fez um Grande Mentiroso. É da sua época? É da nossa época. Tinha TV nessa época? Tá. Ela entrou no panteão de atrizes que ficou maluca. Zuretinha na cabeça. Como assim? Zuretinha. Assim, eu tô normal, eu fiquei doido. Aqui, pode. Não, gente, acontecimento aqui, ó. Aluno do Gonçalves Dias é suspenso após inovar em resposta à avaliação de química. Ah, acho que vocês já viram isso, né? Olha o que ele desenhou. Olha aqui, galera, o que ele desenhou. Tá vendo? Tipo, não, tô mostrando o Sagat. Okay. Ele basicamente colocou um meteno, um benzeno. Tipo, uma mulher. Sabe, é uma imagem, é um desenho. Dois metenos. Em cima de uma cama, não preciso dizer fazendo o quê, né? E o benzeno tem uma cadeira benzeno com o corpinho do padre. Mas é engraçado, cara, é só te procurar lá. Procura aí. Olha só, que interessante, olha só. Ó, se trair, não mande SMS, olha aí, Inglaterra. Obrigado pela noite maravilhosa. Podíamos ter feito isso várias vezes. Foi uma esposa de 46 anos, chamada Gay, que mandou pro marido, achando que ele era um amante. Isso é delicioso. Cara, é. Situação fugindo. Meu Deus. Não, eu tenho uma história parecida. Não, e detalhe, ela se matou, porque ela gostava do cara. Não gostava bastante. Não, ela gostava do marido, não gostava bastante. Não, tem uma história parecida. Eu caio na culpa. Trabalha numa transportadora, né? Aí, ficou uma certa loja. Um rapaz estava prestando serviço para essa certa loja. Você. Azul. Você. É isso aí, vai lá. Você. Aí, esse rapaz, ele comprou uma máquina de lavar para dar para a namorada. Que mora aqui, só que ele tem residência na capital. Casado e tal. Porque ele comprou a máquina de lavar pra dar pra namorada dele aqui. É. Só que e falou, não, você vai, mas coloca o endereço daqui. Só que o vendedor lá faturou errado, botou no endereço de Manaus e a máquina chegou lá. Aí na hora a mulher veio, tu com essa máquina pra mim? Parabéns! E a pessoa muito brava. Quem foi que deixou essa encomenda aqui a ti? Aí tá. O cara que entrega esse mundo é um lugar zoado. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Olha só, prisioneiro foge na cadeia, na Suécia, pra ir ao dentista e chama a polícia pra buscar ele de volta. Não, isso foi certo. Foi esperto, foi esperto. Tipo, eu tô atrás de mim, não quero pagar, não quero voltar. Você levando pro lado. Levando um pouco com esse mundo do penitenciário, tem uma cadeia, ou, se eu não me engano, tem uma penitenciária, eu acho que é no Ceará. Ah, sim. É. Cara, lá só tem um agente carcerário e o cara que fica abrindo e fechando os portões é um presidiário, velho. Acho justo. Ele tem passe livre, ele vai, velho. Acho justo, acho até digno. Cara, se você. Brasil, já se fosse no Brasil, o cara ia fugir da cadeia. Ia no dentista, ia roubar o dentista. Ia voltar pra cadeia. Não, ele não ia voltar. Sabe o que acontece no final do ano? Meu Deus. Você viu o estado aqui? Que teve uma rebelião. Foi até nesse último jogo do Flamengo. No último jogo não, penúltimo jogo do Flamengo. Agora, teve uma rebelião sem sacanagem nenhuma. 20 presos fugiram. No outro dia eles voltaram pra se apresentar. Pra voltar a ficar presos. Já chegaram botando boca. Banca no diretor. Né? Ó, a gente quer um telão aqui pra assistir o jogo. Senão vai ter rebelião de novo. Se os caras do Mensalão estão tendo regalia, por que não? Agosto? É, por que eu não? Por que eu não? Daqui deve ser de mesmo. Vamos fazer exigência, né? Vamos tocar terror. Não pode isso. Um fato importante do dia, eles foram presos, os caras do Mensalão, que finalmente apareceu um cara honesto nesse Brasil, Joaquim Barbosa. Esse cara é Niga Master, é só, olha só esse bate. Olha só, pode dizer o que for, mas colocando um cara como um cara honesto, as coisas são. Ele carregou pra excelência, bicho. Blanca tem que abrir. Não, cara. Tem que. A gente. Tipo, temos que fazer uma campanha. Vai, cara. A campanha se chama Vai, cara. Brasil vai. É teu. É Brasil é teu. Toma. Aí, depende. O povo tá atuado. Toma, né? Vai, você é teu. Toma. Você vai, não tá ali. O sistema. Ah, seria uma boa. É, tá certo. Seria uma boa. Por que isso aqui não entendeu? Ia dar uma boa bacana, né? O negão vai dar pro Nascimento. Aquele máquina mortífera, né? Veja aqueles dois, o negão e o branco. Olha só. Aí imagina a cena lá, o. Do negão, ele. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Ele chega lá na penitenciária, o cara que esquematizou o Mensalão, ele fala, quem foi aqui? Que organizou isso daí? Quem foi organizar essa prisão aqui? Ele chega, fui eu! Seria maravilhoso. Cara, eu não duvido muito se ele de noite veste uma máscara de Batman e sai batendo. Peraí. Então eu imagino dele e daí. É o disfarce perfeito. Cara, perfeito. Nossa, cara. Ninguém pensaria nele. Quem disse que aquela gordura era artificial? Não, isso. Qualquer Max Payne pode ser o Batman. Max Payne, ele tá gordo, velho e barrigudo, mas ele tá tocando terror. Cara, esse ano, além das coisas, uma coisa que estava muito na mídia foram os artistas. Olha só, Naldo, vamos ver quem mais. Gastou 120 mil no casamento. É. Naldo casou com a Moranguinho, a maior. É. A Monique Evers também teve coisa, aquela tal de Anitta teve arranca-rabo, os artistas desse ano, junto com o Justin Bieber, parece que. Sabe? Parece que todo ano tem isso. Não, realmente. Eu já vi um filme da Moranguinho, ela trabalha muito bem. Antigamente, os artistas se preocupavam em fazer um trabalho deles bom, porque assim, vocês lembram, hoje em dia eles fazem uma coisa que pega um chiclete e depois eles ficam fazendo barraco pra reaparecer. E sai quem? Cadillac. Agora se fala de artista, eu lembrei que você sabe quem morreu? Nem tanto artista, né? Porque artista faz arte. Não, aquele cara do seriado Glee. Aquele que fazia o. homossexual, vamos falar assim, as letras. São de clique, cara. Aquele homossexual realmente assumidão. Tem que ser algo mais, sabe, destacado. Porque lá. Pois é, o cara morreu, mas morreu com uma super overdose de vodka com maconha. Tipo. Morreu feliz. Não, é uma morte digna de rockstar, cara. Tipo, Zé. Isso é meio estranho. Aquela vez chegada do uma cantora também que morreu. Não, a Lonnie House. Não. Que morreu asfixiado pela banheira, que fazia canto. Ah, é o Chorão também. O Chorão também. Falando de cantora. O Chorão morreu e eu já assisti assim, uma boca. É isso aí. Você tá falando, cara. Depois ele que era o Chorão. Teve também aquele rapper, aquele lá que levou o tiro, aquele rapper lá, você lembra? Aquele rapper que pegou o tiro. Beleza. MC da Leste. Não era um rapper, era um funk. Inclusive, teve as aparições fantásticas magóricas dele. Ah, é sério? Sério, nossa. Nossa, que poderoso. Dele vai ter Bilu do lado, é isso? É, isso. Maneiro. Tem junto com os fãs eternos do Paul Walker, como assim? Mandela. Como assim? Quando ele morreu, ele falou: foi eterna, que é nóis. Aí botava refrão de música, passou 6 meses, cadê? Ninguém escuta agora. É isso aí. Não, né? Sinceramente, os fãs dele não existem. É. Só que não é que assim, Bíblia vai falar dos fãs eternos. Você fã não é postar coisa no Facebook, você postar coisa no Facebook. Exatamente, aqueles caras que aparecem. Não, são os fãs de verdade, são os fãs. Esse momento ganha muito destaque. Muito não, porque a pessoa fica esperando alguém morrer pra ficar postando no Facebook pra ganhar curtidas. É isso aí. Até criaram um quadro dos caras de morrer. É isso aí. O mais lucrativo pra ele é morrer. É, Michael Jackson do dia. Porque ele não vende tanto vivo quanto ele vende depois. Caramba, depois que Nelson Mandela. O Nelson Mandela era músico. Você viu aquela última música? Música não depende de língua. Opa, que é que até a raposa, uma raposa que a gente não sabe o que ela diz. Gente, vai fazer um tchê que preste. É, gente, botar essa música agora pra tocar. É na hora, obrigatório. Eu lembro quando aquele cara ligou pedindo. Não, peraí, Psy. Pois é, Psy só fez sucesso com uma música hoje. Não, a outra nem sei. Peraí, pô, ele já tá em primeiro lugar na história do YouTube. Bilhão. YouTube não é. Não, eu achei louco quando ele barrou, ele subiu com o primeiro vídeo da história do YouTube. É, o Justin Bieber. Aí eu achei um dia. Eu vi no Twitter. Gente, fãs desse Bieber, vamos assistir ao mesmo tempo o vídeo do novo clipe do desse Bieber pra ele ser o melhor. Cadê? Não, procura não, deixa esse bicho no ar. Não, cara, vai no Psy que ele não perde tempo. Não, você tira o print e posta lá no grupo e diz: cadê? Né? É isso aí. Donde? Mesmo que fizer isso, não vai ganhar nada, vai. Não vai ganhar nada. Promoção rolar aí. Cara, Babalu existe, hein? Quem? Babalu. Existe, cara. Com certeza. Ele dominava, ele passava os comerciais na TV. Cara, perdeu pro X. Não. Vamos guardar. infantil. Vamos guardar pro saudosismo, pro programa sobre saudosismo. Vai ter um desses? Claro, vai. Pô, só vai se for lá, né, cara? Vai te catar. Vai te catar. Saudosismo. Vai te catar. Enfim, é uma religião. Vai, vai. Saudista. Vai te catar. Até mais. Caralho, saudosismo. 13. Você vive de alerta, cara. O Cidade de Alerta ganhou a coleção da pena. Acho que foi o primeiro jornal humorístico que lançaram, né? Depois do Bota. Não, é que foi assim. O Datena ele fazia sério, era jornalismo sério. Aí começaram a bagunçar com ele, ele fez o quê? Ele aceitou. De qual? Pra quem conhecia o primeiro motivo dele, linha direta na Globo. Eu sou uma porcaria. Você, inclusive, me dava medo, eu tinha medo daqui. Eu sou uma porcaria e eu sou legal. Era de quem? Do Marcelo Rezende? Não, de... Não era ele. É ele sim. Quanto faz? Dá pause. Calma aí, não, vamos puxar. Dá pause. Eu sim vou editar. Do Globo Repórter, peraí. Isso podia estar tá rendendo. Calma. Vai ficar pra canta, velhinha. Direto. É, galera. Tá acabando nosso horário, já é quase 10 horas. Vamos lá. E pra 2014? O que, é que vocês estão esperando pra 2014? Cara, nada, porque a gente já sabe que não vai acontecer nada. Essa é a mesma coisa de 2013. E pra Tiara, não se pode esperar. Eu espero que nasçam mais uns 50 Joaquim Barbosa. É, outro, amém. Pro 2014, pelo menos que a gente expanda mais um pouco. É, ganha um espaço. Sabe uma coisa diferente do Joaquim Barbosa? Ele foi um cara humilde que foi criado na honestidade desde quando era um gurizinho. Amém. Ou seja, você pode fazer um Joaquim Barbosa. Faça um Joaquim Barbosa. É isso aí. Contribua com o Brasil. E também, outra coisa que me lembrou, a menina. Qual é o nome daquela candidata? A Marina. A Marina Silva. Pode até não ter conseguido. Não, Marina Silva. Não. Quase todo mundo no programa. Não, a Marina Silva. A Marina. Então, Domingo, é esse candidato a presidente. Tá louco? Morreu? Não, eu como? Ninguém viu. Ela não pode morrer, ela é do verde. Ela é partido verde. Ela é uma elfa. É. Olha só. Só que não. Só que não. Marcelo Rezende! Falei? Gente, antes de mais nada, vamos. Eu vou passar aqui umas notícias, eu quero que todo mundo comente sobre essas notícias. Tá. Primeira notícia de 2013, fato bizarro. Nudistas se casam na rua e são detidos pela polícia. Acho justo. Atentado pela polícia. Outra notícia. É mulher ninguém. Agora é um bate-bola assim. Vai fazer um bate-bola. Outra notícia. Piloto atrasa voo por 2 horas ao chegar em pena de sanduíche. Tem meu respeito. Ele que manda. Pronto. Lifestyle. Os passageiros que me aguardam. Cadê o almoço com as comidinhas? É justamente isso. Pra você ver o nível da comida do avião, o cara deve te mandar entregar. Caramba, bagatinho domina, hein? Outra notícia: motorista de ônibus mata passageiro com 65 centavos. Eu vi essa. Foi aqui no Brasil. Tem 65 centavos. Por quê? Como assim? Pô, peraí, eu te dou 65 centavos pra pescar. Acho justo. Não, aí o cara não tinha trocado. Eu negociava que ele vai só tinha uma nota de 50. Ele não tinha trocado. Olha a vida. Só 65 centavos. Bolsa Família por 7 meses. Esse é legal. Gato. É o nível da fiscalização no Brasil. Caramba. Pô, tanta gente. Vou colocar minhas vermes pra lá. Tem um monte. Pra quem caramba, tá vendo que tem calo de madeira aqui? Não. Peraí. Depois dessa, esse ano já deu pra mim. Acaba logo. Vamos logo pra 2014. Hoje já tá com 3 anos. Que tá vindo Transformers 4. Nossa. Godzilla Remake. Robocop Remake. Talvez. Não, sim. O terceiro. Hobbit. Caramba. Porcaria que foi o segundo. Já assisti o segundo. O segundo foi uma porcaria. O segundo filme nasceu. Uma porcaria. Não. Em DVDzinho de cinema, né? Não. A história, o roteiro tá tão alongado. Imagina assim. Cara, é que eu sei, tu quer ter um filme de 1 hora? Cara, o livro Hobbit. partes, em 300 páginas. Isso? Não. Se preenche Hobbit. É uma trilogia. Bicho, o Hobbit é um livro de 300 páginas. O Hobbit. Tu pega o Hobbit. É uma trilogia. É uma trilogia porque foi esticada. Imagina só. Tu pega... Os seus anéis tem mil e poucas páginas. Momento. Eles meio que pegaram assim, ah, vamos fazer o Hobbit. Daí eles que dar, a gente tem que fazer mais disso. Não. Que é a linha do Senhor dos Anéis. Não. Eu vou dizer o que aconteceu. Eu vou dizer o que aconteceu. Se tu parar para olhar o roteiro, tu vai ver que tem cenas mais desnecessárias. Quer ver? Olha, agora vamos continuar. 2014, o que vocês esperam? Vamos. Guardiões da Galáxia. É isso aí. Agora sim. Homem-Formiga, Soldado Vernal. Homem-Formiga já saiu. Homem-Formiga já saiu. O cara que vai fazer. Então já tá mais perto. Quem mais? Eu espero poder falar esse podcast do Eu espero informações sobre o filme Deus da Guerra. Ah, não vai ser. A fazer isso com ele em 2014. Filme? É. Filme, ó. Tem tipo um filme, um filmeto. Filmeto. Vai ser ótimo. Caramba. E aí, com isso, encerramos os nossos programas de hoje. Com essa palavra, não, você aprende coisa, que é a palavra. Se você quiser patrocinar esse programa, se você acha que ele merece continuar, do pai do Waze. Ixi, Maria. Quem não sabe, o Waze é o protagonista da série. Eu chamo de Ezio. Ezio. O mundo. Tem que ver Assassin's Creed 3 em português. O mundo tá errado, ele tá certo. Pô, entenda isso. Os caras chamam ele de Haitan. É igual Anjo da Noite. Começou como Lican, depois foi Lycan. É. Aí assim foi mudando. Eita, nossa. Mas ninguém barra o Altai. Altai. Como é que a gente vai terminar esse podcast? Então, a gente tava indo pra... falando do Arthur do Von Raita. Conselhos de começo de ano. Aproveite pra começar de um jeito diferente a sua vida. Não assista Big Brother. Faça dieta no final do ano, cara. Porque vai pra mim. Não vai perder no ano que vem, não. Não. Pedindo pro cara. Eu já faço uma coisa. Aproveite o final do ano pra comer bastante. É. Como bastante, porque comer é uma das alegrias da vida. E vá se preparando pro carnaval. Faça download, que é pra você ficar intocado. Que é triste. Não vai ter nada na TV, não vai ter nada no cinema, não vai ter nada que preste, que não se esqueça. E se você falar de você... tocando, tem TV a cabo, gente. Se você sair na rua, você vai estar correndo muito perigo. É, isso aí. A Fiori prometeu, hein? Entrar no Clube das Vídeas no carnaval. Não, todo mundo aqui. Todo mundo vai no bloco. Exato, assim. Todo mundo de Bíblia. Mas ele que deu a ideia, então só. É, mas pelo menos o Mr. B não vai precisar se fantasiar. É. Então. Mais alguém? Foi mal. Eu ia falar do Sagat, mas ele ia me bater. Esse programa foi mais uma vez patrocinado pela Oficina Info Presente, Tabatiara. Prometemos novas músicas. Prometemos novas músicas. Chega do Wilson. Um repertório totalmente renovado. Mas Sagat acabou. A gente promete que a gente vai bater no Dark Roy quando ele botar aqui. Cara, é ele que edita, então não vai acabar. Lembre-se da Regra de Ouro. Não se brinca com o editor. Você não é editor. Beleza, não. Não, tô três. Um, dois, três. Esse gordo não falou, tinha que ser.